Seixal Saudável, com boas práticas em saúde. A Casa Abrigo Nova Esperança acolheu, em 2011, 69 mulheres e crianças no âmbito de casos de violência doméstica. Conhecemos hoje este lar pela voz do presidente da cooperativa Pelo Sonho É Que Vamos, que gera esta casa. Manuel Matias está em estúdio connosco para ser entrevistado por Sofia Loção, do Gabinete Seixal Saudável. É com privilégio que hoje recebemos um dos mais antigos parceiros do projeto Seixal Saudável, a cooperativa Pelo Sonho É Que Vamos, uma instituição que tem desenvolvido um trabalho notável na área social, nomeadamente no apoio que presta a crianças, jovens e mulheres em risco. O tema do programa de hoje está relacionado com uma das vossas valências, a Casa Abrigo Nova Esperança. Em que é que consiste esta Casa Abrigo? Pretende ser uma casa que acolhe famílias em risco, que estão mulheres e os seus filhos, que estão sujeitas a maus-tratos físicos ou psicológicos e que precisam de sair da sua casa e procurar uma casa que as acolha, uma casa abrigo, que as proteja principalmente de serem mortas ou de serem maltratadas fisicamente ou psicologicamente a elas e às crianças. Pretende ser uma casa como uma casa normal, com a especificidade de acolher várias famílias em que todas as mulheres têm uma coisa em comum, são vítimas de violência doméstica e os respectivos filhos. E como é que nasce este projeto? O projeto nasce, e nada na cooperativa nasceu assim de fruto de uma planificação ou de estar a pensar de forma programada as coisas. Só a nível do enquadramento da própria cooperativa. A cooperativa nasceu de um curso de formação para amas, para mulheres que estavam desempregadas de longa duração, que ao fim da formação continuam desempregadas, surge a possibilidade e são desafiadas para constituírem o seu próprio posto de trabalho, abrem a creche familiar, há uma operação policial em que prendem uma família, os adultos todos e as crianças, a PSP na altura não tinha onde as colocar. Vão ter com a doutora Nídia Abreu, que foi a primeira presidente da instituição, e a doutora Nídia Abreu acolhe estas crianças, eram 5 irmãos, na creche. Entretanto, como não havia nada para colocar estas crianças, surge a janela aberta, o centro de acolhimento temporário, a janela aberta, as crianças, começamos a acolher crianças, as crianças vão crescendo, e o nosso acordo era que ter crianças até aos 12 anos, chegam aos 12 anos, tinham que sair embora para outra instituição, e a doutora Nídia disse, não pode ser, então criou o lar de jovens, e as famílias destas crianças e destes jovens, muitas das senhoras, das mães, não podiam acolher os filhos porque eram vítimas de violência doméstica. Então é com base nesta experiência concreta, de mulheres concretas, que partilham os seus dramas e os seus sofrimentos com a doutora Nídia, que surge a ideia... surge a necessidade de se criar esta resposta aqui no concelho, e assim surge a Casa Abrigo Nova Esperança, que acolhe mulheres de todo o país, porque normalmente as mulheres têm que deixar tudo, têm que deixar tudo, é mesmo tudo, têm que cortar o contacto com a família, com os amigos, e normalmente têm que se afastar para longe da sua terra de origem. Nós acolhemos mulheres de todo o país. Aqui, em relação às mulheres do concelho ou do distrito, pontualmente poderíamos acolher-se tendo em atenção a situação de risco, mas normalmente é por pouco tempo até se encontrar um outro espaço onde elas possam estar em segurança. Que dificuldades enfrentam estas mulheres e os seus filhos? Imagine-se agora, de um dia para o outro, de um momento para o outro, de um instante para o outro, deixar tudo o que tem na sua vida e ter que começar num outro sítio sem nada. E a maior dificuldade ainda é que normalmente estas mulheres vêm com os filhos e devido à crise, devido a todas as situações, é extremamente difícil começar do zero, porque os empregos que encontram são empregos em que os ordenados não são muito altos, mas mesmo que sejam muito altos, uma mulher começar do zero com 3 filhos, normalmente é a média de, mais ou menos a média de crianças que cada agregado tem, é muito complicado, muito complicado. Como também é muito complicado, dou este exemplo, que há uns tempos acolhemos uma mulher empresária que de repente abandonou tudo, carros, casa, ficou completamente sem nada, que depois via-se na nossa casa-abrigo a ter que pedir dinheiro para café, para tabaco, para ir a Lisboa, porque não tinha, pois como tinha um IRS alto, também era muito complicado, foi muito complicado conseguir qualquer tipo de apoio e subsídio a nível do rendimento mínimo, essas coisas, esses apoios sociais, no caso dela, era muito complicado. Eu foi das situações que me tocou mais, porque o sofrimento e as dificuldades que uma pessoa nessa circunstância, eu colocando-me no lugar dessa mulher, de querer comprar uma pastilha para o filho, ou um gelado, e ter que pedir à instituição, ela que nunca se imaginou numa situação dessas. Esta é uma história de muitas outras histórias que eu poderia contar. Como é que o cidadão comum pode ajudar a cooperativa a prolongar a esperança que traz a estas pessoas? Em primeiro lugar, estarmos todos atentos aos vizinhos e às pessoas que moram ao nosso lado, porque todos nós temos o dever de denúncia. A violência doméstica é um crime público, por isso compete-nos a todos ajudar as pessoas concretas e se presenciarmos ou tivermos conhecimento de alguma situação, denunciar às autoridades. Outra forma é mostrarmos vizinhos das vítimas, mulheres ou homens, e podermos dizer-lhes que podem, a vida delas pode ser diferente, que há instituições a quem elas podem recorrer para pedir ajuda. Aqui no Conselho nós temos também o Gabinete de Apoio à Vítima numa parceria com a Câmara Municipal de Seixal. Podem recorrer para pedir esclarecimento, apoio psicológico, apoio jurídico, no sentido do que é que têm que fazer. Isto tendo em atenção à própria vítima. Outra possibilidade é através de apoio à própria instituição, à cooperativa, com donativos em espécie ou apoio financeiro. Nós somos uma instituição de utilidade pública em que as pessoas depois podem ter benefícios fiscais através da lei de mecenato. Ou então também, no caso, se houver psicólogos, assistentes sociais, juristas que se queiram associar a nós e como voluntários nesta luta contra a violência doméstica, também estamos disponíveis e estamos a pensar alargar o nosso tempo de atendimento no gabinete, poderem, com o nosso apoio, com a nossa e com a formação dada pela própria instituição, poderem ajudar as vítimas, ouvi-las e com elas, porque a questão aqui, nós não podemos substituir ninguém. Temos que, desde o primeiro momento, responsabilizar a própria vítima, no sentido que ela é capaz e ela pode fazer diferente. Ficam então ideias de como ajudar as vítimas de violência doméstica. É assim que terminamos o programa de hoje. Regressamos na próxima semana para conhecer o trabalho da Cruz Vermelha no Seixal. Este programa resulta de uma parceria da RDS com o projeto Seixal Saudável da Câmara do Seixal. Seixal Saudável, para promover o seu bem-estar.